vida é um sopro, passa ligeiro. Um piscar de olhos, tudo é passageiro. Por isso eu não deixo pra depois. Digo te amo sem medo, sem depois. Abraço apertado, sorriso sincero. Palavras doces num mundo tão severo. Porque o tempo não volta atrás. E só o amor é que fica em paz. Viva intensamente cada momento, com o coração aberto ao sentimento, amando e respeitando sem medida. Pois um dia tudo acaba nessa vida. Viva como se fosse o último dia. Espalhe carinho, cultive alegria. Não deixe nada pra se arrepender. Porque amanhã pode não acontecer. Perdoa logo, não guarda rancor. Valoriza quem te cerca com amor. O agora é o presente mais real. Um simples gesto pode ser vital. Viva intensamente cada momento, com coração aberto ao sentimento. Amando e respeitando sem medida. Pois um dia tudo acaba nessa vida. Se for pra lembrar, que seja já de amor. Que cada passo tenha seu valor. Na memória fica o que se sentir. E não o tempo que se perdeu no vazio. Viva intensamente cada momento, com verdade, com alma e sentimento. Amando e respeitando sem medida. Pois um dia tudo acaba. Mas o amor é pra toda a vida.